Eu acredito que o meu povo pode ir mais além. Eu acredito no bem, mas eu sei que tem o mal também. Eu acredito, chão, eu acredito sim. Eu acredito, irmão, acredito nos neguinhos. Eu acredito que o meu povo pode ir mais além. Eu acredito no bem, mas sei que tem o mal também. Eu acredito, chão, eu acredito sim. Eu acredito, irmão, acredito nos neguinhos que estão aí fazendo amizade com o vento. Eu acredito que o amor pode curar o sofrimento e o lamento daquele com a índole boa. Mas acredito que o ódio também muda a pessoa. Eu acredito no que eu quero, no meu instinto. Eu acredito que o meu time ganha nos 45. Eu não acredito em revista, seja capricho ou veja. Eu acredito é no senhor, não na igreja. Eu sei que nesse mundo falso a verdade é uma mentira, e que a mentira da verdade às vezes pode ser traíra. Mas eu acredito nela, acredito no compromisso. Compromisso com a verdade, é verdade, não é fictício. Acredito que um vício pode se encontrar cura. Acredito no rap, acredito na minha cultura e estrutura que abriga mais que esse marginal. Eu não acredito na mentira, mas sei que ela é real. Acredito em um mundo só de bondade. Quem dera num piscar de olhos fosse realidade. Só tenho certeza que um dia eu vou pro túmulo. A larva diz que vai voar e é bem antes do casulo. Acreditar tem parentesco com a fé. Quem não para sempre alcança, e alcançar é o que cê quer. Sua família é sua torcida, espera algo de você. Essa torcida não abandona e confiar que vai vencer. Seja sereno em cada amanhecer. Existe algo dentro de ti pra você conhecer. Tô no embalo, acreditando no rap que eu faço. E no estalo tem mais pegadas, aumenta no espaço. Tudo critica, problemas de Chico, mundo complica. Vago no deserto, crente na bica. Acredito em você, no seu potencial. Basta acreditar em você pra vir tornar real. Eu acredito em você, eu acredito em mim. Eu acredito sim, eu acredito em nós. Eu acredito na minha mente, eu acredito na minha gente. Eu acredito na minha voz, eu acredito na minha voz. Eu acredito no impossível, eu acredito no incomum. Mas acredito em qualquer coisa, eu não acredito em qualquer um. Acredito no que eu vejo, não acredito no que eu ouço. Acredito que os heróis veio pra acabar com os calabouços. Descrente da razão, eu acredito no que eu sinto. Acredito em fato verídico, não lendo ou mito. Às vezes acredito no que entendo, e acredito nas ambições de conquistar o que eu pretendo. Acredito no que me convém, só coisa boa. Eu não acredito no dinheiro, eu acredito nas pessoas. Eu acredito nos moleques que eu já vi, ninguém viu. Não acredito só em São Paulo, eu acredito no Brasil. Eu acredito que o meu povo pode ir mais além. Eu acredito no bem, mas eu sei que tem o mal também. Eu acredito, João, eu acredito sim. Eu acredito, irmão, acredito nos neguinhos. Eu acredito que o meu povo pode ir mais além. Eu acredito no bem, mas sei que tem o mal também. Eu acredito, João, eu acredito sim. Eu acredito, irmão, acredito nos neguinhos. Eu acredito, eu acredito, eu acredito.